te exalto, ó Cordeiro e Leão, Rio de vida, fogo santo és meu amor. No meu coração ardendo está por ti. Desfaleço por tua glória, ó meu Senhor. Diga, eu te exalto, ó Cordeiro e Leão. Eu te exalto, ó Cordeiro e Leão. Rio de vida, fogo santo és meu amor. O meu coração ardendo, e o meu coração ardendo está por ti. Eu desfaleço por tua glória. Desfaleço por tua glória, ó meu Senhor. Mais uma vez declaro, eu te exalto, ó Cordeiro e Leão. Diga, rio de vida fogo. O meu coração ardendo está por ti. Eu desfaleço por tua glória, desfaleço por tua glória, ó meu Senhor. Eu quero ouvir a igreja dizendo, eu te exalto, ó Cordeiro, eu te exalto. Diga, rio de vida, fogo santo, rio de vida. Meu coração ardendo está por ti, meu coração. Uma vez apaixonadamente para ele, eu te exalto, ó. De vida força, no meu coração. Desfaleço por tua glória, como as uvas que se agarram nas parreiras, e como as uvas que se agarram nas parreiras, eu me agarro em teu amor, vem me abraçar, como orvalhos que reluzem sobre a relva, tua glória em minha vida faz brilhar. Como as uvas que se agarram, como as uvas que se agarram nas barreiras. Ó Jesus, eu me agarro em teu amor, vem me abraçar. Como orvalhos que reluzem sobre a relva, a tua glória em minha vida faz brilhar. Mais uma vez declare, como as uvas que se agarram, como as uvas que se agarram, eu me agarro em teu amor, vem me abraçar, como orvalhos que reluzem tua glória. Yeah. eu me agarro. Fala isso pra ele, diga isso pra ele. Como orvalhos. Peça pela glória do Senhor. A tua glória em minha vida. Como as uvas. Te amo, Jesus, te amo. Eu me agarro. Jesus, como orvalhos. Tua glória em minha vida faz brilhar no lugar secreto. Deixo tudo pra te encontrar. Lugar secreto. Eu vou correndo pra te encontrar. Te encontrar, és tudo pra mim num lugar secreto. Vou correndo pra te encontrar. Quantos podem sentir que ele está aqui neste lugar, querido? Sobre as nossas vidas, eu creio que nesse momento pessoas estão sendo curadas, restauradas pelo Senhor, estão sendo abraçadas por Ele, estão abraçando Ele. Chega pertinho dessa pessoa que está do teu lado aí, querido, fica abraçado, ou dê a mão para essa pessoa, depende da liberdade que você tem. Ora com ele um pouquinho aí, ora com ele um pouquinho. Oh, começa a liberar isso que Deus está derramando sobre a tua vida, sobre a vida do teu irmão agora. Começa a ministrar a glória de Deus. Começa a ministrar a glória do Senhor, a cura em nome de Jesus. Abra a tua boca mesmo e profetize, seja um profeta nesse momento. Glória de Deus, ministra a glória de Deus, o fogo de Deus. Com fogo, seja batizado com fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Deus está te levando a novas alturas. Pessoas estão sendo levadas a novas alturas pelo Espírito Santo. Chamados estão sendo reativados. Deus separou esse dia e Ele te trouxe nesse lugar. Foi Ele quem te trouxe nesse lugar, porque Ele quer te marcar com a presença dEle. Então clame, clame. Sinto no meu espírito que haviam soldados de Cristo machucados, soldados do Senhor machucados, e Ele está sarando as suas feridas agora. Soldados que estavam começando a ficar desanimados, Ele está sarando a tua ferida agora. Soldada do Senhor, Ele está te curando. Ele está derramando uma unção, Ele está te reequipando. Os quatro cantos desse lugar, Ele está tocando os soldados feridos. Os anjos do Senhor passeando por todo esse lugar, querido. Colocando uma muralha de fogo.